Merci. Africa. SP meu lugar, tem que representar. Sou universal. Vagabundo, chega na presa. Não importa o social, é louco, não menospreza. Vagabundo, chega na presa. Não importa o social, é louco, não menospreza. Vagabundo, chega na presa. Não importa o social, é louco, não menospreza. Vagabundo, chega na presa. Porque é vagabundo. Pelas quebradas luto, vê se mora no assunto. É a selva nebulosa, quanto mais corpo no chão, a elite adora. Abatimento humano, cidadão abatido, chacina, extermina, escravidão ou suprimidos. Os bons velhos tempos não voltam mais. Manda pipa lá, manda falar que tá firmão, que tá na paz. Mas é pra quem soma, que foge do coma. Não aceita o gema e o sistema cobra bronca. Barraco de guerreiro, restos de respeito. Sua palavra vale ouro e sua ação é firmamento. Adiante do atraso, conduzindo a vitória. Vagabundo luto com já. Não vou maluco qualquer nota. A vida ensina tudo pra quem vive eternamente. Sem o luxo da eternidade, na fé e sempre. E se paga pra vacilar, o juro corre alto. Enche a cara de cachaça, mas não fume um baseado. É, tá tudo errado, os africanos envezados. Não falo baixo, falo alto, então vai, é um assalto. Vagabundo luto. Invasão, redenção, reacionária. Vagabundo luto. Reparação, revolução, que arrebata. Vagabundo luto. Invasão, redenção, reacionária. Vagabundo luto. Reparação, revolução, que arrebata. É isso mesmo, vagabundo. Vagabundo luto. Vagabundo luto. Informação básica dos direitos humanos. Cidadão é conversa, lei é pra prender meus manos. Gaspar, historiador fantasma. O preto protege, na madrugada vagabundo luto. Por melhores dias, vagabundo luto. Por amor à periferia, luto. Pelos irmãos que se foram, vagabundo. Os corruptos que se fodam. Risque de 12 anos, da quebrada eternamente. Daniel do rap, canta do céu pra toda gente. Quem é, é, quem não é nem cola. É de achapando com sabota. Qual é nego, passa a bola. Vamos fazer um trato, que não maltrate. Naqueles tratados pra todos que buscam a liberdade. Vagabundo luto a favor das diaristas. Das mães que perderam seus filhos na mão da polícia. Vagabundo luto, e quem protege é o pai. Luto da justiça, vagabundo Deus é mais. Família, não paro com a rima. Me rende aos encantos de Juraci. Prometi pra tia que tudo vai mudar. Vamos levantar a casa com o tempo recuperar. O que se foi nas enxurradas, e vê se pega esse chave e trabalha a terra. A tia limpa o chão de patrão, pra nós não vacilar na guerra. Vagabundo luto. Invasão, redenção, reacionária. Vagabundo luto. Reparação, revolução, que arrebata. Vagabundo luto. Invasão,